Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Vamos começar com o que normalmente é o final, a parte experimental, e temos desta vez um trio de free jazz, ou o que quer que seja que isto é, e é constituído por Evan Parker no saxofone, Derek Bailey na guitarra, um nome que, enfim, estamos habituados a ouvir na guitarra livre. E na percussão Han Benning, este disco é de 1970, chama-se The Topography of the Lungs, e a faixa tem o nome de Fixed Elsewhere. Este é o início, e logo de seguida, como hoje temos muita coisa, vamos ouvir duas a três faixas de seguida, e ficamos com o Scrungbean, numa proposta bem mais acessível e agradável, de certa forma, com o seu disco Con Todo el Mundo. Vamos selecionar a faixa August 10. Assim começamos. Peço desculpa por não poder fazer isto em direto, mas em compensação ficam vocês ao longo de toda a hora. Sejam mais uma vez bem-vindos e até já. O que é que eu vou dizer aos ouvintes da mosca? Thank you. Depois do Skruangbin, temos uma proposta diferente e a única de 2019 nesta emissão. É o novo EP de Lee Gamble, um artista da eletrónica, que lançou agora um novo EP, tem o nome de In a Paraventral Scale. Tenho a ideia deste ser um trabalho que vai ser complementado mais tarde por outros. E o artista falou há pouco tempo das motivações por trás desta obra. E tem a ver com uma espécie de adaptação do espaço urbano ao mundo musical. E, enfim, pareceu-me interessante. Vamos ficar com dois excertos deste EP. O primeiro chama-se Moscow e o segundo Chant. Ficamos com eles de seguida. E logo depois vamos ouvir o incontornável Brian Eno numa das faixas que nunca aqui passou, um disco que nem sequer ouvi ao longo, além, melhor dizendo, desta faixa. Tem o nome de And Then So Clear e é uma estranha incursão de Brian Eno pelo autotune e por isso achei que valia a pena trazê-la. O disco tem o nome de Another Day on Earth e é de 2005. Até já. Thank you. And the rays and Ficamos com esta estranhíssima, mas eficaz, faixa de Brian Eno, And Then So Clear. Os ouvintes da mosca não estejam a ouvir. E vamos agora passar para mais um pedaço experimental. Uma artista que ouvi no Legacy deste ano, fez uma colaboração com um guitarrista de, julgo eu, uma banda de hardcore. No entanto, tudo o que ele fez nesse concerto foi esfregar a sua guitarra no chão. E foi algo... de facto muito experimental. Ora, este disco é Kaia Draxler a solo, na editora portuguesa Clean Feed, e vamos ficar com a faixa que tem o mesmo nome que o disco, chama-se The Lives of Many Others, e depois disto só voltamos a experimentações no final da emissão, que até julgo que não irá passar na Rádio Lisboa, porque provavelmente vai exceder o limite de uma hora de emissão, portanto fica para podcast quando eventualmente sair. Mas até lá, Kaia Draxler, The Lives of Many Others. Até já. Oi. Bom, depois disto, temos o paradoxalmente belo disco de Minnie Riperton, uma das mais encantadoras vozes da música americana. Este foi um disco que me acompanhou ao longo da última semana e é, de facto, essencial no panorama do que foi a voz feminina na América. Chama-se Perfect Angel, o disco, e vamos ouvir duas faixas que vão ser seguidas mais tarde por Yasmin Sullivan nesta emissão. As duas primeiras têm o nome de The Edge of a Dream e Loving You. Esta última que poderá fazer lembrar o concerto de Tyler, the Creator, no Tiny Desk. Julgo que há uma pequena referência vocal que foi feita nesta música Loving You de Minnie Riperton. E depois ficamos com In Love with Another Man de Yasmin Sullivan. O disco é de 2008, chama-se Fearless. E depois disto, vamos ouvir um dos nomes que vai passar pelo Vodafone Paredes de Coura deste ano. Até já! Thank you. true. And everything that I do is out of love and you. Maybe it's not that easy. Hey, you treat me so much better than him. And if I was sane, there'd be no competition. But I'm in love with someone else. And I'm so sorry. I'm in love with another man, and I know it ain't right. Hey, you should go and find someone else who can treat you right, give you the world, someone who understands the man you are. Baby, you shine so bright, and I would just dim your star. A girl who treats you like you treat them. Boy, I know there's plenty of women who would love to have a man like you. But I'm in love with someone else. I'm so sorry. story, baby. Hey, I know I ain't right. No, no, no, no, no, no, for what I did to you, baby. Him and not you. At the end of the day, baby, I just don't want to. Cause he ain't no doctor, nah. And we always seem to fight. He got the perfect body, and sometimes he don't even treat me right. Oh, but when I'm with him. So sorry, hey, but I love someone else. Ouvimos a belíssima voz de Minnie Riperton e depois de Yasmin Sullivan. Passamos agora a uma voz que, enfim, não é tão bela, mas tem outras valências. A artista Mitski editou no ano passado Be the Cowboy, julgo que o seu segundo ou terceiro disco. E vai apresentá-lo no Vodafone para Discord, depois de já ter passado em Portugal no Primavera Sound. E este foi, estranhamente, para mim, durante algum tempo, um dos discos mais aclamados de 2018. Na altura, não foi algo que entendesse muito bem. Mas acho que o tempo fez bem este disco. Revela-se ao longo de várias audições. Entranha-se de uma forma muito estranha. E, enfim, acho que é uma característica dos melhores discos. Vamos ficar com duas faixas, da primeira tem o nome de Old Friend e a segunda Remember My Name, mas se gostaram e mesmo se não gostarem, eu acho que devem mesmo ouvir o registro e, enfim, sobretudo se forem ao festival, acho que poderá ter mais algum interesse. Oh meu Deus, isto é tão fixe, quero bem ouvir a minha voz. Depois disto, ainda temos mais um último disco, um clássico para revisitar. Mas primeiro ficamos com a belíssima música de Mitski. We nearly drowned for such a silly thing. Someone who loves me now better than you. And that pretty friend is finally yours. And I'll be around on Sunday if you'll meet. Talk about nothing, baby, at Blue Diner. Oh, take anything you wanna give me, baby. I haven't told anyone, just like we promised. Have you every time I drive through the city where you're from? I squeeze a little. Meet me at Blue Diner. I'll take coffee and talk about nothing, baby. At Blue Diner, I'll take anything you wanna give me. About nothing, baby. Blue Diner, I'll take anything. E agora, para terminar, passamos por um dos clássicos discos da música britânica. Vamos ouvir os The Kinks. O disco chama-se Lola vs. Power Man and the Money Garand, Part 1. E, enfim, é um dos primeiros discos que me lembro de ter realmente apreciado e acho que nunca passou em nenhuma das emissões da Mosca. Talvez a ter passado foi numa das primeiras, mas já vai há tanto tempo que, enfim, já ninguém se lembra. Bom, uma vez mais, ficamos com duas faixas. A primeira tem o nome de Get Back In Line e a segunda é uma que alguns se poderão recordar, sobretudo por ter sido reinterpretada há pouco tempo, aliás, reinterpretada há bastante tempo, mas só há pouco tempo é que passou na Mosca, por parte das Raincoats, e é a Lola. Depois disso, e possivelmente apenas para quem nos ouve em podcast, há ainda a música dos Sweet Trip. Estes também já por aqui passaram, não com esta faixa em particular, mas este seu disco de 2003, Velocity Design Comfort, é um dos mais singulares objetos da música pop, que fazia o crossover com o shoegaze, que nesta altura já estava mais que morto e enterrado, mas foi das poucas propostas nos últimos anos que realmente avançou com o género para algum lado. Deles, vamos ficar com To All the Dancers of the World, Around Form of Fantasy. E assim terminamos a emissão de hoje. Desculpem mais uma vez não poder estar aqui deste lado, mas enfim, nem foi assim tão mal. Volto para a semana, não se esqueçam que temos o blog nemocoprofago.wordpress.com, onde arquivo os podcasts e além disso há mais artigos da mesma índole. E temos também o Patreon em patreon.com/amoscadarum. E obrigatoriamente um enorme abraço a todos os que nos têm apoiado nessa plataforma. E por fim, o Facebook em facebook.com/amoscadarum, mas a deixá-lo estar onde ele está. Bom, e como disse, volto para a semana. Espero que tenham gostado. E até já. Um enorme abraço. Até à próxima. Até já. Como é que se... Não me lembro do original, não me lembro como é que se chamava. Facing the world ain't easy when there isn't anything going. Standing at the corner waiting, watching time go by. Will I go? Shall I bide my time?